assim hoje uma galáxia muito, muito distante. Bem-vindos ao 13º CJDcast. Eu sou o Malcolm e estamos aqui hoje com Bruno, vulgo DG. É 13 mesmo, caralho! Thiago, vulgo Moiado. Mr. M. O mago dos mangos. Senhor das trevas. O paladino da sabedoria. Pieron, o bruto. É, o vilão do Doctor Strange é uma Maria Mole Cinza. É um quê? É uma Maria Mole Cinza, cara. O do Mamu parece uma Maria Mole Cinza. Boa. É verdade, sério, cara. Boa, é boa. É sério mesmo. É uma Maria Mole com um corante. Que era Maria Mole. Não. Nossa. Bom, hoje o assunto é o Doutor Esquisito, o novo filme da Marvel, juntamente com a Disney, que na verdade é o Doutor Estranho, né? Mas a gente é diferente, então a gente fala diferente. É diferente. É Doutor Estranho, Doutor Esquisito, Doutor... É por isso que vocês escutam a gente. Pois é. Mestre Estranho. Mestre Estranho. Ele ainda vai se tornar um mestre. Doutor Estranho. Mestre Doutor Estranho. Nossa, meu Deus, a viagem desse podcast tá tão foda quanto o filme. Mestre Doutor Estranho. Bom, pra quem não conhece a história de origem do Dr. Stephen Strange, é um neurocirurgião, né? É absurdamente bem conhecido. Ele trata de casos impossíveis, estou fazendo sinais de aspas. Ele trata casos impossíveis e vamos dizer que ele fica um pouco arrogante sobre essa questão. É muito arrogante. É, um pouco eu tentei ser, né, carinhoso com o rapaz. É. Seria House um Dr. Strange sem magia? Basicamente. Basicamente. Mas... Só que na verdade o House ele é um diagnosticista, né? Então a especialidade é diferente. Ah. É, eu descobri, eu descobri por causa do Dr. Strange, né? Que eu vi que o jeito que ele é, assim, a prepotência dele, eu descobri que dentro da medicina, aqueles médicos que são neurocirurgiões, eles se acham superiores aos outros. Sim. Naturalmente. Exatamente. É, tem algumas especializações que os caras eles acham que conversam com Deus. Tipo assim, neurocirurgião, cirurgião cardiologista. Esse por isso tipo que da pretensão. E também o cara, o próprio personagem, desde os primórdios dos quadrinhos, ele já é um cara pretensioso. Então. É, mas aí, em um momento de, vamos dizer assim, de extrema autoconfiança, ele sofre um acidente automobilístico. E nesse acidente, ele perde os movimentos das duas mãos. Perde não, ele tem os movimentos comprometidos, né? Porque o neurocirurgião, ele tem que ter... Acho que qualquer cirurgião, né? Não, sim, ainda mais sim, o neurocirurgião, ainda né? Mais, cara. É, porque é um negócio extremamente preciso. Sim. É, e o bem mais precioso dele era as mãos. Safadinho. Safadinho. Se bem que agora treme automaticamente, então... Nossa, que ruim, cara. Depende, se ele for fazer um shake também, sai perfeito. O negócio é bolado. Sai bolado. Bater uma panqueca, irmão? Você tá doido? O negócio é bravo, cara. É violento. Mas... O cara sai de cirurgião pra bartender. Nossa, velho. Você é parado. Sacudir chequeleiro igual um maluco, filho. Mas aí ele acaba procurando soluções no mundo inteiro, na área da medicina em si, pra curar essa condição dele. Sim. No filme mostra, ele não é um bilionário como o Tony Stark. Ele é milionário e até no filme mostra isso, que ele gasta todo o dinheiro dele pra isso. Tentar... recuperar o movimento da mão. Isso. É, na verdade, a própria, eu esqueci o nome da moça... É a doutora Palmer. É, doutora Palmer. Ela mesmo disse que o Steven, ele gasta mais dinheiro do que ele ganha. Sim. E tanto que no filme mesmo, nos próprios quadrinhos, dá pra ver que a vida dele, o padrão de vida dele, é elevadíssimo. Tipo, no filme ele sai da garagem com um Murcielago. O cara... Tem uma coleção de relógios com circulando dentro da gaveta, entendeu? É, como assim, não tem cara? Sentido o tanque ficar rodando você dentro da gaveta. Você que aquilo não pega poeira? O cara é egocêntrico pra caralho, né? Pois é, o ego dele é... Nu. Elevadíssimo. Ao infinito e além, filho. Elevadíssimo. E aí ele perde, né? O que praticamente alimenta o ego dele, porque ele não pode mais fazer aquilo. Sim, aí o cara se quebra, né? Ele ficou completamente quebrado. E nessa busca de, vamos dizer, uma solução pro problema das mãos dele, para recuperar o movimento e a firmeza das mãos que ele precisa para praticar a profissão dele, ele gasta toda a fortuna que ele tem. Fortuna entre aspas, né? É. Todo o dinheiro que ele possui. Porque se ele fosse Tony Stark, ele não teria fortuna, ele teria bilhões. É, ele não teria tanto problema assim. Teria, vai, mas, né? Se ele fosse Tony Stark, ele fizer a mão de metal. Ele ia fazer a mão de metal já. É, cortava a mão fora, tá tudo certo. E aí, Jarvis faria cirurgia pra ele. É. Ou a Potts. Pepper Potts. Mas aí ele acaba encontrando... As origens, elas se diferem, né? Vamos dizer assim, da informação que ele recebe. Sim. No filme, que aqui é o assunto específico, ele recebe a informação de um... De uma pessoa, né? Randômica, se eu não me engano. É, ele tava lá fazendo tipo uma fisioterapia nas mãos dele, né? Pra fortalecer e tal. Aí e ele fica sabendo de um caso que uma pessoa recuperou os movimentos da cintura pra baixo. E o... Um caso impossível, né? Grau de paralisia elevadíssimo. Ele até zoou o médico lá que tá ajudando ele, o tratamento. Ele disse, não, você é recém-formado, você sabe. Mas é de estagiário, não chama? Não, ele fala... Ele classifica ele com outro nome. É interno. Interno. Mas aí ele acaba acreditando, né? Porque imagina o desespero do cara. O cara... Tá nas últimas ali, né? É, o cara manda o documento pra ele, né? Tipo assim, vou esfregar. Vou esfregar na tua cara. Seu babaca do caralho. Aí ele meio que vai atrás desse cara, né? Que tinha sofrido várias lesões na coluna e tal, não tinha mais como ser curado. É, e esse cara até fala pra ele, né? Que fala pro Steven. Que ele teve no consultório dele e o Steven negou o caso dele. Negou o caso dele. Porque o Steven, ele tinha muito dessa questão de não manchar a reputação dele, tipo, não ter falhas. Uhum. Então ele só pegava coisas difíceis, mas possíveis. É, isso até onde vem uma referência bacana com Guerra Civil, que ele, na hora que tá dentro do carro conversando com a secretária. É um secretário. Não sei se é eletrônico, não sei se é automático, não entendi aquele lance. Eu sei que a pessoa vai passando por vários casos. Inclusive, um dos casos que passa é o do Capitão Rhodes. Na verdade, não. Eu tava lendo, o próprio diretor confirmou que não é ele. Não, provavelmente ele deve ser um outro personagem. Não, mas, ué, então, não é tem possível. Outro. Que referência escrota. Pra mim totalmente foi. Dentro da armadura, acidente aéreo, militar é o Rhodes. Não, sim, eu também pensei, eu até comentei com ele. Eles falam que é uma lesão na coluna. Sim. Aí beleza, tanto é que mostra que ele escolheu um caso mais simples dentro daqueles todos, simples pra ele, né? Pra poder resolver, pra justamente não manchar a reputação dele de infalível. Sim. Perfeito, né? Neuropirocudo cirurgião. Mas aí quando ele vai atrás do cara lá que se curou, né? Ele vê lá o cara jogando basquete e tal, ele fica de cara. Não, como isso é possível e tal? O cara meio que, não, você é o doutor desgraçado, estranho, né? Cusão, não quis me atender e tal. Aí ele fala assim, não, eu preciso de ajuda também, porque... Aí ele vai e mostra as mãos, né? As mãos tudo cheias de cicatrizes, assim, trêmulas. Aí ele só fala pra ele que ele foi pro Nepal atrás do Karmataj. Aí ele gasta os últimos trocados dele, né? Que ele até cita só a passagem de ida e vai pra lá. Bom, até aí eu achei a construção muito interessante, apesar de que eu achei essa solução do carinha que se curou. Tá, a forma dele encontrar como, pra onde ele iria, eu achei um pouco corrida. Não sei, eu achei muito simples, muito simplório. Ele só chegou, falou oi e o cara falou pra ele onde que era. É, não sei, achei muito corrido. Tudo bem, eu entendo o tempo do filme, mas eu fiquei assustado na hora, caralho. O que tá acontecendo? Mas nos quadrinhos ele meio que... Ele tá num bar enchendo a cara e tem o cara lá do lado e fala assim, o cara falando. Eu tenho pouco conhecimento a respeito do Doutor Estranho. Francamente, eu nunca li nenhum quadrinho dele. Eu conheço quem que é a pessoa, sei dos poderes dele, porque ele é muito famoso dentro do universo Marvel. Mas considero pacas. Considero pacas, entendeu? Você é de vista. Acionei com o scrap e tudo mais. Não, nós troco o Whats todo dia. Mas assim, é porque ele é muito famoso dentro do universo Marvel, mas ele não tem uma revista própria. Quando ele aparece porque a coisa tá ruim demais, então ele resolve. É, o Estranho, o Doutor Estranho, ele... Provavelmente é um dos heróis mais poderosos do universo Marvel, né? Se não, ou mais. Ou mais, né? Porque ele mexe na outra realidade, então. Outra não, né? Outras. É. Nós falamos herói, não falamos de vilão. Porque se você pegar vilão, você vai pegar. Não, mas realmente. Ele é picão mesmo. ele é forte, mas a Wanda... A Wanda que... supera ele? Caralho. Os dois tá meio que pau a pau. É, porque naquele Vingadores A Queda, é ele que para a Wanda, né? Porque antes disso, a Wanda quebrou os Vingadores. Cara. Ela, ela mata três... É três que ela mata, né? O... Ela mata o Visão, mata o Gavião Arqueiro... É. E mata o... Esqueci o nome dele. Ele fazia parte dos Vingadores. É... Mas aí... Mata todo mundo num pirante dela lá e parece o Doutor Estranho. Então, vou apagar essa mulher. É, e depois nós vemos o que nós faz. Para com essa porra, vou voltar pra dormir, tá? Beleza? Falou, valeu. Valeu, tchau. Mas assim, por, aí por eu conhecer muito pouco do Doutor Estranho, eu fui, acho que eu gostei muito desse filme por causa disso. Foi uma das primeiras vezes que eu fui no cinema como fã de filme de herói e vi um filme de herói sem referência. Eu não fui como um nerd que conhece, que lê os quadrinhos, que sabe história, que ficou procurando easter egg, que ficou procurando referência. Eu sentei no cinema assim, sem expectativa. Foi a primeira vez que foi sem expectativa zero, assim, porque eu não conhecia nada do personagem. Sabe que ele era poderoso, sabe que o nome dele era Doutor Estranho, que ele mexia com o mundo místico. Sentei assim, ó, como uma pessoa comum, como uma pessoa que vai no cinema só pra ver filme de herói, mas nunca lê um quadrinho. No máximo lê um Turma da Mônica, sei lá, qualquer coisa assim. O filme conseguiu me trazer uma boa sensação, assim, mas eu achei ele falho em vários pontos, que como alguém que gosta de filme de quadrinhos, eu percebi que a Marvel já tá copiando, repetindo muito a mesma fórmula. Ele tá fazendo o mesmo bolo, ele só tá mudando o ingrediente. Um dia bolo de chocolate, um dia bolo de morango. Mas a fórmula da Marvel tá sendo a mesma. E ela não poderia ter feito isso no Doutor Estranho. Ele podia ter sido uma pegada diferente, igual foi o Soldado Invernal. Não, mas ele teria sido muito melhor. Eu não gostei de algumas coisas que a gente vai abordar depois, mas se, ele é bom. Se você for pra, você falou aí de sentar como um espectador novato, no universo Marvel eu acho que isso aconteceu duas vezes comigo. Foi Guardiões da Galáxia e ele. Porque eu li o quê? Duas HQs só do Estranho. Mas eu acho que essa questão de repetir a fórmula, isso aí tá muito atrás da questão de ser um filme de origem. Porque se você for olhar, Soldado Invernal não é um filme de origem. Uhum. É uma continuação de um herói que já tá estabelecido. Sim. No universo. É o terceiro filme, né, dele. É, então. E... Terceiro? É. É, primeiro o primeiro Vingador, segundo Vingadores e terceiro Soldado Invernal. É bem disso, o Capitão América tem todo um conhecimento popular. As pessoas conhecem ele. Sim. É muito famoso. É, puderam acrescentar um peso muito maior no Bucky, no Soldado Invernal. Não, mas eu falo isso porque é o seguinte. Eu como espectador, como a gente falou aqui, como espectador comum de filmes de herói, vai chegar uma hora que cansa. Porque se você for pegar pra olhar, a outra vez que eles fizeram isso, que eles pegaram um personagem pouco conhecido, alteraram ele pra cair no gosto popular, depois deu errado. E eles não vão conseguir tirar, como que posso dizer? O gosto ruim. É, a etiquetação que eles fizeram no Doutor Estranho. Você não consegue transformar ele num personagem sério agora. Se você fizer ele fazer um personagem sério agora, as pessoas vão desgostar dele. Porque já gostaram dele como piadista. Que o filme, ele tá muito piadista. Muito. Você consegue ver nitidamente ali uma piada em cima da outra. Aí de quebra ainda colocaram a capa da levitação como sidekick piadista de alguém que já tá fazendo piada. Entendeu? Viu? Tipo stand-up comedy lá. É, eu acho que ficou bem claro no filme que o Doutor Estranho em algum ponto vai substituir o Tony Stark. Porque os dois são muito parecidos. É, então isso que não me deixou desgostoso. Mas... Eu vi de novo um Tony Stark. Eu não vi um outro personagem novo que eu virei e falei assim, posso gostar ou não posso gostar. Aí já assimilei a Homem de Ferro 1, já assimilei a Homem de Ferro 2. Você vai criando desexpectativas com as continuações. Mas então, o que poderia ser easter eggs ou referências do universo do Doutor Estranho, no filme eles apresentam. Sim. Sabe, eles colocam, os itens mágicos, essas coisas. Sim, os vilões, né? Porque nesse filme eles já apresentaram três vilões, né, na verdade. Também tinha essa visão de que o Doutor Estranho poderia substituir o Tony Stark. Só que o papel do Doutor Estranho, ele não é de líder de heróis. Acho que a mensagem que passa no filme, até o Wong, ele fala, os Vingadores, eles defendem o plano terrestre, a Terra. Nós, das ameaças terrestres. Das ameaças terrestres. Nós cuidamos das dimensões, né, dos universos. A parte mais mística. Isso. Eu acho que... Nos filmes do Thor, tentaram abordar esse lado místico Só que não foi muito bem... Não adentrou muito. É, detalhado. O Doutor Estranho veio com tipo, já fala assim, existem múltiplos universos, variações. É, até nos quadrinhos mesmo tem os multiversos, né, as variações dos heróis de cada terra. É, e no filme, a anciã, né, se eu não me engano, ela fala realmente do multiverso. Fala. Ela menciona o multiverso, sim. Ou seja, vai ter muita, muita treta, cara. Mr. Doctor, it's strange. Maybe. Who am I to judge? O Doutor Estranho, por ser um herói totalmente desconhecido, né, pra muita gente, e a Marvel quer abranger o seu público, trazer novas pessoas, é normal deles criarem essa... Um novo personagem que traz isso pros novos fãs, né? É uma diversão a mais. Sim. É, e como eu até lembrei que eu vi um vídeo do o Thiago Romariz, do Omelete, ele falando, o filme, se ele não tivesse piada, ele já seria divertido por si só. Porque os efeitos visuais dele, né, toda a trama, já traz a sensação assim, tipo, de ser legal, de ser um filme divertido. É, de diversão, isso que eu falei, exatamente. Exatamente isso que eu falei. Ele já era um filme divertido e eles começaram a atacar. Tem uma hora num filme que eu me senti incomodado, que eles fazem três piadas seguidas. E, tipo assim, não era necessário. Aquela parte que ele tá lá no quarto, o cara entrega pra ele, ah, esse aqui é meu manto, né? Que aí é até uma referência ao quadrinho que o Mock falou, o Shambhala. Fala, você quer meu manto, cara? Não, você quer a senha do Wi-Fi, você acha que nós somos bárbaros? Tipo assim, você fica assim, qual que é a utilidade, entendeu? E eles começam a emendar um monte de piada em cima da outra. E o filme, por si só, ele já me atraiu, porque aqueles efeitos especiais e a ação que o filme tem já começa com o anciã quebrando o pau e o trem. Então, tipo assim, o filme já no início já fica assim, você já gruda na cadeira e fala, caralho, esse filme vai ser foda. Pois é um dos pontos que eu tava mais temeroso com o filme. Até comentei com o Euron na hora que já tava entrando no cinema, porque no universo Marvel, no universo, vamos dizer assim, no universo principal, onde reside Tony Stark, Steve Rogers, a trupe toda, existem três universos distintos: terreno, galáctico e mágico. É. No Doutor Estranho iria ser a apresentação de verdade do universo místico. Tentaram com o Thor e não deu. É, deu e não deu, porque o Thor é sempre uma mistura do galáctico com o místico. É, porque ele reside num outro universo, mas fica um negócio meio que não muito explicado. No primeiro Thor fica mais galáctico, que, né, fica a questão de portal de outro planeta. É, mas não fica claro que é um outro universo. É, e no segundo, que é o... Dark World. Que apresenta os planos do Elfo Negro lá, de alinhar todos os portais de cinco universos diferentes, né? De cinco planos diferentes. Sim. Que até mostram... Essa árvore. A Yggdrasil. Aí, ali que apresenta mais de místico do Thor. Só que aí no Doutor Estranho, meteram o pé na porta e sangue nos olhos. Foi divertido isso. Eu achei uma coragem gigante da Marvel fazer isso. E é um tipo de filme que não daria pra ser feito antes. Que até é sabido que eles queriam trazer o Doctor Strange bem antes. Já tava nos planos de acontecer bem antes. Até que tem referência em quase todos os filmes da Marvel, tem referência ao Doctor Strange. Eu tava olhando, cara. Tem referência nos filmes quase tudo. Se eu não me engano, mais claro é quando realmente mencionam o nome dele, né? É. Do Strange. No Guerra Civil. Steven Strange. Não, Guerra Civil não. No... É o Ultron, não? Soldado Invernal. Ah. Soldado Invernal. Soldado Invernal. É o... Cara, vai falar do Bruce Bane. Ah, não sei quem me desacreditou. Bruce Bane, Steve Strange. Steve Strange. Toma agora na cara. É. Mas... E no Thor, no primeiro Thor, né? No Salão de Armas do Odin. Tem o Globo de Agamotto. Esfera de Agamotto. Exato. Esfera. Esfera de Agamotto. O olho sempre esteve lá com Tá. No Agamotto, tesouro do Odin. É, o Agamotto. Ele criou várias relíquias, verdade. E também era estranho, acho que meio que a Marvel ignorou essa parte do primeiro Thor, acho, por não fazer planos do futuro. Porque ainda aparece a manopla do infinito com todas as esferas. Com as esferas cheias, a mão. Mas o negócio que é a manopla, tudo bem. Não, a manopla tá com as joias, tá brilhando. Ah, ela tá com as joias. Tá, no primeiro Thor ela tá completa, ela tá com todas as joias. Jesus! Uhum. Ah, cara, era easter egg, né, velho? Fazer o quê? Jesus! Que eu pensei que ela tava vazia. Os caras não iam agradar. Tá tudo certo. Mas bola pra frente. Eu não sabia o que ia fazer, não. Achei bonito. E tem referência no Thor também, em alguns quadros que aparecem dos cientistas, daquele cientista estranho lá. Que ele... Estranho, né? Estranho. Ah! Que ele... Nossa. Tem várias coisas escritas escritas, que são do universo do Doctor Strange. É o estudo dele das dimensões, né? Tem uma referência lá a um universo. Crossroads. É, um negocinho do Doctor Strange. Eu tava vendo também, a respeito do Ozinho, a gente tá falando de mudança, alguém falou da Anciã, que no quadrinho Anciã é o Ancião. É. Né? Na verdade, ele é o tiozão, tipo o Pai Mei. Tipo o Pai Mei. Tipo o Pai Mei. Tipo, aí eu fui procurar saber se alguém sabia por que que isso aconteceu. Aí eu descobri, o próprio diretor, pelo jeito, o diretor, ele gosta muito de falar sobre o filme, porque ele... Ele gosta, né? Ele gosta do... Ele não fica escondendo o jogo, né? Ele fala, não, eu fiz isso por causa disso. Teve uma nota recente dele, ele falou, é o filme que eu gostaria de ver como fã. Uhum. Então, assim, dá pra ver que pelo menos ele fez um trabalho bem feito. Um trabalho bem feito. É massa que... Agora porque não... um cara falou que era fã do Homem de Ferro, fez um filme cagado, né? O terceiro filme. Nossa, né? Aquele mas, é o pior. Mas então, bola pra trás. Mandarim! O cara que mal conhecia fez um filme foda, que é o primeiro, né? O John Favreau. Eu vi lá, a mudança ocorreu para eles poderem entrar no mercado chinês. Sim. Ele falou que mudou porque o mercado chinês, ele avalia todos os filmes antes para poder passar lá. E como o Ancião, ele tinha muito estereótipo daquele chinesão nepalês, né? Nepalês clássico, e o Nepal tem uma rixa com a China, o Nepal quer independência e não aceita o território da China. E a China não aceita a independência do Nepal. Então, se mostrasse esse lado nepalês do personagem, corria o risco de eu não entrar no mercado chinês. Então, eles substituíram e colocaram a mulher com feições europeias e não ocidentais. Até porque o mercado chinês? As empresas de cinema na China estão... as que estão mais investindo hoje em dia. Uhum. Até, mais uma vez, citando o Homem de Ferro 3... Lá na China saiu uma versão com alguns minutos a mais que mostrava alguns personagens que tinham sido introduzidos no filme, que são atores chineses. Pra poder e só passar. Essa versão passou lá, de referência. Era um médico que faz a cirurgia do coração dele. Sim. Era um chinês e tinha uma outra mulher lá que aparece durante o filme. E a questão da mudança de masculino para feminino, né, da anciã. Ancião para ele é uma personificação de alguém muito sábio. Uhum. Então, na mente dele, o mestre ancião não tem distinção de sexo e tal. E o cara falou que a Tilda Swinton, né, ela é muito boa. É uma atriz que seria a pessoa ideal pra representar isso. Uhum. Ela é muito foda. E foi, cara. Eu fiquei de cara com ela, foda. Que a cena inicial dela ali na pancadaria. É, aqueles 10 minutinhos inicial, eu fiquei tão entregado assim. Que eu achei muito legal quando ela fez aquele primeiro círculo dela, era um semicírculo. Era um leque. Fazendo leque. É um semicírculo fazendo leque, aí ela começa depois que ela faz o círculo inteiro, aí. Aí você já vê que a pessoa é pica, né? É. Então. Um mestre ali de magia e seus discípulos e ela sozinha. E ela sozinha. Ela só vai virando. E ainda de capuz, ainda nem tirou o capuz, não. Só ficou lá, só dando pra se enxergar o tanto que durante o filme, numa parte que o Caecilius tá fugindo, e ela aparece, olha pra cara do Caecilius e tá com a cara, não, fudeu. Ele sabe que fudeu, ele olha. Fudeu, mano. Fudeu. Ele tá sugando o poder da Dimensão Negra. Dimensão Negra que chama? Isso. Eu não sei. O poder, ele fala assim: não, velho, mesmo assim eu vou tomar porrada pra caralho. Eu não sei se é viagem minha, mas eu lembro vagamente essa cena inicial de aparecer na testa da anciã aquele símbolo. É porque como não você... mostra a testa. Não, não mostra a testa dela, não. Mostra só depois ela tá quando com a cabeça baixada, ela tá com capuz. Não mostra o símbolo mostra só depois. Lá no final, quando... eles começam ali já inicial e não falam que estão brigando na dimensão espelhada, né? Ela só faz. Aí na hora que o Caecilius e os capangas dele fogem, que ela volta, ela abre o portal assim, ela sai da dimensão espelhada e mostra ela andando na rua, só ela de costas, ela vai e tira o capuz. Aí você vê que ela não tem maquia nem nada, não. Não mostra o rosto dela, não. É, mostra a parte trás. Só depois lá na frente que o Stranger volta no tempo, vê a página, aí fala, ela tá usando o do. É, vale mencionar também que nessa parte o Caecilius ainda não tá sugando energia do plano obscuro lá. É, verdade. Né? É, realmente, ele não tá ainda não. É, porque ele não invocou. Foi a hora que ele rouba a página. É, logo quando ele rouba a página. Ele acabou de tirar a página lá de... Esqueci o nome do... O livro eu não lembro não, velho. E da biblioteca wherever. Da biblioteca particular da anciã. Não é o livro de Vichante, não. O livro de Vichante é qual? O Vichante é o que o Strange estuda. Ah, tá. O livro de Vichante, né? O livro de Vichante é da anciã. É o livro tipo de magias brancas. Não, sim, é o que o Strange estuda. É, tem o livro de Blackhold, que é o livro de magias negras. E tem esse outro livro que é tipo uma. É um livro que ela usava. É, exclusivo. Que tem o poder do. Que lá explica como usa o olho de Agamotto. É. E explicava mais sobre as dimensões. Inclusive Dormammu. É. Inclusive Dormammu. O vilão, né, o Caecilius, ele foi criado porque quando soltavam materiais de divulgação do filme, eu achava que... Aí mostrava aquelas imagens dele com o olho meio... Uhum. Aquela coisa meio queimada, parecia que era uma casca, né, e tal. Eu já imaginava. Esse casquinha, cara... Casquinha de machucado? É. Delícia. Esse cara vai ser uma hora e a cabeça dele vai começar a pegar fogo. E eu achava que ele seria o... O Dormammu. Dormammu. Spoiler, ele não é o Dormammu. Não, a gente já deu tanto spoiler aqui, meu amigo. Não adianta não. Todo mundo que sabe. Véi, você tá no 13º episódio. Você não entendeu que a gente dá spoiler aqui, meu amigo. Você tá errado. Eu achei massa aquele design assim do olho dele. Porque no começo do filme mostra que ele ainda não tava utilizando, drenando a energia da dimensão negra. E você vai ver que a cada momento que ele passa... Ele tá um pouco diferente. Uhum. Mas no final tá mais zoado o olho dele. Assim, tá mais escuro e tal, mais aberto. A pele mais quebrando. E outra coisa que eu achei legal, que no filme não mostra direito a passagem de tempo, né? Que o Strange tá ali em treinamento e tal. Uhum. Mas dá. Repara que durante as fases de treinamento dele, ele tá com uma roupa de cor diferente. Sim. Assim. Ele começa com uma branca, depois ele tá com uma vermelha, depois uma azul mais simples, depois a azul escuro. Já... Azul, um azul escuro marinho. Normal. Até o cabelo e a barba dele. Uhum. Vai mostrando os cortes diferentes. Assim, acho que é uma maneira do diretor pontuar que o tempo já tá passando e ele já tá ficando bom. Mas, né? Mesmo assim, pelo que eu vi, não parece ter sido muito tempo. Parece ter sido seis meses, né, cara? Não foi um ano. Acho que não foi nem um. Chegou a ser um ano. Período. Acho que foi um ano. Ah, não, é. Então, é. Porque assim, não é. Passou cinco anos e tal, né? Foi um período de. Entre um ano. É porque ano, ele assim, aprende muito rápido, tanto que o Wong fica surpreso quando ele fala assim: já leu todos esses livros aqui? Tipo assim, ele leu uma quantidade de livros que era absurda pra alguém que tá ali há pouco tempo. Aí que ele já vai ter pra biblioteca mais especializada. Depois você vai entendendo que o cara, além de ter... Projeção astral. Memória fotográfica. Depois você vai vendo que além do cara ter memória fotográfica, ele ainda faz a projeção astral pra poder estudar. Então no momento que ele tá descansando o corpo dele, a mente dele continua trabalhando ainda. Sim. Então, véi, o cara ficou 24 horas por dia treinando, dedicado. Exato. E essa questão do diretor ter conseguido passar o tempo sem botar na tela, por exemplo, aquele negócio. Três semanas depois. Agora não tá em novela, partes. Né? Tipo novela. É, velho, isso é uma quebra de clímax tão. Nossa! É broxante. Dois anos depois você tá lá. Ah, que delícia, broxante. E sempre é tipo assim, nunca. O negócio é aquele negócio tipo Bob Esponja, não aparece dois anos depois. Mas aparece uma paisagem esquisita, mas dois anos depois. Tipo assim, foda-se! 2 hours later. Foda-se! Os efeitos especiais do filme. Menino, que piração. Foi a viagem mais louca que eu já tive esse ano. Mano, eu achei sinceramente do caralho. Tipo, eu fiquei abismado. Eu não tinha visto nenhum trailer. Eu vi o primeiro teaser que saiu. Eu não vi nada depois. Então no teaser não mostra quase nada também, né, velho? Não. Eu não vi nada depois, zero. E, velho, fiquei abismado com o trem, fi. Muito doido. E até engraçado porque eu acompanhei os vídeos que saíam. Até nos próprios vídeos. Mostrava eles utilizando magia, aquelas distorções dos prédios e tal. E no filme tem muito mais além daquilo. A parte que a anciã tá ensinando ele, que dá uma dedada na testa dele, que ele começa aquela viagem, velho. A cena que ele começa a olhar pra mão dele assim, começa a nascer outras mãos. Caralho, velho! Tá dando inspiração fodida, velho! A aflição que dá o negócio, vai consumindo ele. depois vira um olho assim, cheio de mãozinha. Depois vira as mãos, viram a cara dele. É, véi. Imagina se você assistir esse filme e colocar um Pink Floyd no fundo. Nossa, velho. Fudeu, filho. Você desliga o som e fica ouvindo Pink Floyd lá e vendo aquele... Nossa senhora, eu não volto. Não volto. É só vou. Mãe, me deixa aqui. É engraçado que tem um álbum do Pink Floyd que é... Dizem que referência da capa do álbum é de histórias do Doutor Estranho. É, pois é. Inclusive fala se Pink Floyd enquanto ele tá fazendo cirurgia. Cita Pink Floyd, que ele decora o álbum, ele decora, sei lá, quantos milissegundos tem a música. Decora um ano. É também é uma maneira de mostrar que o cara é inteligente, né? Sim, a mente dele trabalha muito bem. Mr. Doctor, it's strange. Maybe we'll have to judge. Cara, eu vi todos os trailers, eu vi os teasers, vi tudo, vi os efeitos, mas quando eu vi no cinema os efeitos em sequência, porque você viu um pedaço, depois você viu outro, mas não era a sequência incompleta da cena. Por exemplo, igualzinho aquela luta. A luta tinha saído, a do Dormammu com o Doutor Estranho? Não, Dormammu não. O Caecilius. Caecilius. Do Caecilius com o Doutor Estranho tinha saído uma parte. Que é a parte do corredor, que ele estica o corredor, tinha saído. Mas era um trecho de um minuto. Mas quando você vê desde o início lá, ele assassinando o mestre do lugar, ele pegando, utilizando os itens, o combate no corredor, ele chutando os caras, a sala vira do avesso, a porta... A capa da levitação ajudando. A capa da levitação... Eu achei forçado aquela parte da capa, hein? Ele cai lá, ele levita assim aos céus como se fosse o Deus poderoso. Assim, que isso, meu irmão? É o esquema que o... Acho que é o Mordo, né? Que fala pra ele que o artefato tem que escolher o dono. Ele percebeu isso, cara. Ele é inteligente o suficiente pra ter percebido aquilo e sacado. Caralho, foi gay. Não, mas eu achei que foi tipo assim. Porque tipo assim, ele cai. Aí a capa vai correndo e pega ele. Aí de repente ele levita assim, fala. Só eu comecei a ele levita todo fodão. Vai cantar. Essa parte, eu essa parte aí. Essa... É, ele levita todo fodão. Filho. Essa parte aí é a parte que o cinema bate pão, filho. Tem que ter. Não, o cinema ficou calado. Não, tá falando. Não, sim, mas é. Se você pegar uma sessão mais animadinha assim, a galera. Mas falar, além da. Dos efeitos especiais, os combates também foram muito massa. Ficou bem ensaiado. Muito bem feito. Véi, não é só simplesmente gravar uma cena de luta. Você tem que despirocar. Porque, véi, as lutas são baseadas no cenário. Todas as lutas são baseadas no cenário. E é uma operação. Pra quem já jogou Mago, por exemplo, RPG, você não consegue imaginar o que tá no filme, véi. E no RPG você tem liberdade 100% mil pra poder criar o que você quiser, né, véi? E no filme os caras fazem muito mais do que você consegue pensar, velho. Você lembra de Inception? Aquela cena no sonho, o cara vai brigando, aí o carro vai virando, aí por causa disso a sala vai virando e os caras vão brigando. Aquilo já foi louco. E foi uma cena super simples. Agora no Doutor Estranho foi muito mais louco ainda, entendeu? No início do próprio filme, a anciã, ela, pra limitar os movimentos do Caecilius e da trupezinha deles lá, ela dobra ela dobra universo, você, vai dobrando essa cidade. Ela dobra Londres ou Nova York? Sei. Ali? Acho que é Nova York. Não sei. O tipo de construção ali parece mais de Londres. Assim. Mas também não falam onde é. Mas olha como que é interessante. Mas deve ser Londres, porque foi o primeiro lugar que ele destruiu também. Não, mas isso é no começo do filme. Isso é no início do filme. Não, mas ali abre... Porque eles estão fugindo, o Caecilius está fugindo lá depois que ele roubou as páginas. Tá certo. Aí eles estão andando de boa, assim, olha pra trás. Fudeu, velho. Não, esse cara tá morto de boa, de repente olha pra trás, tá aqui capuz amarelo. Nossa! E aí já abre as mãos, cara, só aparece os dois leques na mão dela. Não, fudeu. É foda, né? Mas é interessante, cara, porque pira na piração, cara. Manja a piração. Tipo assim, ela limita o campo de visão, de batalha da galera, pra eles justamente não conseguirem criar coisas em cima, por causa da limitação da mente humana. Mas que piração fodida, velho. Os caras vão ter menos coisas pra ver e dessa forma eles conseguem imaginar menos cenários. Desse jeito ela restringe o campo de luta, velho. É uma piração muito fodida, velho. É muito doido. É, a cena aí que o DG citou do... A luta do Caecilius com o Estranho lá no Sanctum, né? De Nova York. Santuário. Eu achei muito da hora. E tipo assim, poderia ter sido uma coisa meio paia de justificar ele tá ali e tal, mas acho que foi uma construção natural o combate do o Estranho contra o Caecilius e mais dois capangas dele. É. E, tipo assim, o Estranho percebeu que ele sozinho não ia dar conta dos caras. E ele começou a utilizar as coisas mágicas do ambiente, dos portais, do santuário. A parte que ele usa as janelas ali pra jogar a galera pra outros lugares. Foi legal demais, que ele vai girando a esferinha lá, jogou uma. Foi uma mulher, né, menina? Jogar a menina no deserto, girou lá, assim, a menina correndo no deserto. Assim, meu Deus, vamos jogar na janela. Meu Deus, a janela ferra, pula. Fudeu. A utilização dos efeitos assim, de magia dele e tal. A capa eu achei legal. A capa foi um ótimo alívio cômico, cara. A capa é um item mágico de consciência própria, né? E é legal, assim. E ela escolheu ele pra. Não. É porque, tipo assim. Cara, legal? O guardião do lugar morreu. Foi. E ele tava ali lutando pra defender a parada. É o lugar. Aí, acidentalmente, quebra o lugar e ela sai. Ela meio que deve ter visto. Não. Tem que mandar esse brother aqui, né? Eu acho que alguém que já viu que esse cara aqui tá ruim demais. É, tá tomando muito pipoco. Tava mesmo. Mas durou mais que o mestre lá, né? É, cara, o mestre lá tomou uma sei lá, aquele poder daquele vidro místico lá, tomando puxo. Eu achei bacana. Bacana. Parte de misturar ali. Logo depois do combate, ele vai pro hospital. Aí a mulher tá fazendo, tipo, ele ajudando, auxiliando ela da projeção astral dele, a cirurgia, né? E lutando com o cara. Na verdade, tem exatamente essa cena muito parecida no quadrinho Juramento. Eu vi esse juramento. É juramento. É muito parecido. Muito parecido mesmo. É, o cara sugou ali bastante referência. O ritmo do filme é bastante ditado pela HQ Juramento. Uhum. Lembro bastante. Então foi isso. Bebeu de lá. Mas eu achei estranho, cara. Não sei, eu achei muito fácil conseguir os poderes. Achei muito fácil achar o Karmatai. O cara que achou ele. Exatamente isso. É aquilo que você falou, foi um pouco ruim dele. Tá lá procurando, o cara tá lá já atrás dele seguindo ele. Aí o cara toma um arrastão via Rio de Janeiro ali. O cara chega, dá um pau nos caras, quebra a loja. Mas tipo assim, eu achei muito assim, cara. Não, velho. Se vazar a informação dessa porra, todo mundo vai virar mago. Sei lá. Eu acho muito fácil. Eles aceitaram porque parece que eles aceitam qualquer pessoa. Ficou parecendo meio assim, aceita qualquer um. Não, na verdade eles não aceitaram, né? E eles tentam recrutar. Isso. Porque a anciã reluta em aceitar ele. Ela não deixa. Até o Mordo chega pra elas. Mas pensa, ela mostrou uma caralhada de coisas pra ele antes. De falar que eu não... É porque ela fala com ele. Você é muito... Cético. Você é muito cético. A sua mente cético e ambicioso, igual o Caecilis. É. Por isso que é tipo... Era uma maneira... Não, eu entendi. Ele é parecido com uma maneira de dar o tapa na cara dele aqui. O seu mundo não é... É um grão de areia isso aqui. Vai tomando curso. Mas eu acho que ela... Para de olhar pro seu umbigo. Eu achei estranho. Ela não aceitou ele porque ele parecia muito com o Caecilis. Mas umas outras pessoas parece que elas são... Tipo assim... Se eu for menos cético, eu entraria. Entendeu? Ele é porque ele realmente parecia muito Caecilis. Aí ela ficou assim... E vai dar ruim. Não, parece que... Porque, na verdade, o Strange, ele realmente aceita quando ele realmente mostra que ele precisa daquilo ali. Uhum. Porque ele fica... lá de fora e tal, esperando pra ela aceitar e tudo. Uma pessoa não ficaria ali, cara. Mas igual um cara que foi lá, o que tava jogando basquete. Cara, velho, se eu chegasse... Ele pareceu muito simples, ele pareceu que encontrou o lugar e eles ensinaram ele. Mas pode ser que ele não deu todos os detalhes, né? Malco, imagine você indo num lugar desse, aí de repente a mulher te faz aquela piração do caralho. Não, filho, fudeu, acabou a minha vida. Ou acabou a sua vida ou você queria muito aprender aquilo, cara. Véi, sei lá, eu ia ficar na porta também, saca? Provavelmente a segunda opção. Eu ia ficar na porta também, pô. Eu não sei, eu achei estranha a forma de recrutamento. Achei muito fácil. Eu acho que, tipo... Eu acho que foi... O filme tem um tempo interessante, mas eu acho que se eles fossem explicar toda essa questão aí também, o filme ia ficar muito longo, não ia dar pra explicar. A forma como ele conheceu o lugar, a forma como ele foi aceito, eu achei muito corrido. Não sei. Talvez uma outra... solução. Fosse melhor. Vê se eu entendi. Não, isso aí é da DC. Basicamente também o que acontece muito em filme dos heróis de apresentação. Chega a ser corrido. Infelizmente. Não, mas eu acho que esse foi... Teve o melhor ritmo. O time dele é bacana. De um filme de apresentação. Ele... eu considero ele um filme mais adulto da Marvel, não que seja grande coisa, mas é um filme que, véi, aquela cena do que é cirurgia, a cena de machucada é zoado, cara. A cena da decapitação. Dá um pause e olha direito, velho. A pau da decapitação também. É, a decapitação podia ter mostrado. Aparecer, apesar de foi pela sombra, é uma... Mas é uma decapitação de um ser humano. Entendeu? Isso nunca aconteceu no filme da Marvel. É, e foi uma decapitação não muito ortodoxa, né? Se você for olhar. Foi a força. Vou te amarrar de segurar aqui, passa duas lâminas no seu pescoço. É tipo um tesourão. Blade of Chaos do... Do Kratos. Do Kratos. O olho de Agamotto. Meu Deus. E alteração. É. No quadrinho, o olho de Agamotto, ele era um artefato completamente independente de... Vamos dizer assim, de quase tudo, né? É, o olho de Agamotto nos quadrinhos, ele solta raios, solta magias. Basicamente é isso. É, o que eu vi também é que ele permite ver pelo véu da realidade. Tipo assim, se o Malcolm tá disfarçado de Princesa Leia, ou vê que é o Malcolm, sabe? Ah, é. Louco. Ah, que delícia, cara. É meio que... Não vou ser ludibriado. É o identificar a magia do D&D. É. E o... Só que o olho de Agamotto no filme, eles meio que juntaram três itens mágicos em um só. Né? O olho de Agamotto, a esfera de Agamotto e a joia do infinito, né, que é a do tempo. Porque basicamente a esfera e a joia do tempo faz as funções ali que ele mostra, é de alterar o tempo e ver, meio que ela abre visão pra ele ver o que vem além ou daquele passado plano. E tal do plano. E eu achei massa, cara, o efeito, a demonstração inicial do poder, que é o lance com a maçã. Uhum. É bacana, cara. É um conceito antigo de viagem no tempo, de objeto e tal. Sim. É uma coisa antiga e que eles usaram ali, cara. Uhum. É meio clichêzão quando você vai falar de... Ficou fácil de entender. Esse conceito de maçã mordida é um conceito bem clichê de viagem no tempo. O pessoal utiliza muito isso quando vai explicar. Utiliza uma maçã, achei isso interessante, essa sacada que eles tiveram. É, você falando em viagem de tempo, o Wong, né, fala pra ele. O Wong e o Mordo falam, cara, não mexe com... Fala ou não, né? É. Dá um fala, pau nele. Seu filho da puta. Seu desgraçado. Não mexe na linha temporal, não. Dá merda essa parada. Né? Ah, mas o treco tava ali. Tava ali, pá, pá, podia usar e tudo. Pá. Mas é... Só reconstruiu uma página só... No combate final, né, ali em Hong Kong, aí a demonstração do que essa da joia que ela pode fazer é muito da hora. Ele voltando o tempo ali assim, e o efeito de voltar foi as muito da hora. Olha, eu concordo com todo mundo que fala que o filme da Marvel é só efeito especial, eu concordo. Mas caralho, ficou não, muito esse foda. Ficou do caralho, velho. Não tinha como. Esse ser. Filme foi explicável, cara. E tipo ele assim, mostra na hora que ele tá voltando ao muito tempo bom. Que ele consegue descongelar algumas pessoas. Tipo assim, sim. Ele consegue fazer você ver o tempo normal. Enquanto ao seu redor as coisas voltam. Aí tem até a cena que ele chuta, alguém chuta, não sei se bate no Caecilius. Uhum. Que ele bate na parede, aí ele volta o tempo pra parede se formar de novo, ele fica preso dentro da parede. É o Mordo que joga ele. O Mordo joga ele, ele se prende. A parede tá reconstruindo, o Mordo joga a parede e prende ele. Assim. Reconstruindo. É muito massa. E é o momento que também mostra que o Caecilius já tá com poder elevado, né? Porque ele sozinho consegue quebrar essa... É a barreira do tempo. A ali. Barreira do tempo. Ele se desprende e... O efeito também deles tentando se desprender, né? Daquelas distorções neles assim, e depois eles voltam normal. E a cena que o Estranho... consegue ludibriar o Dormammu, né? Na hora que começou a caçar, o que você vai fazer? Você vai dar um bifu na testa dele? O que você vai fazer? Você vai comer a Maria Mole? Eu não sei o que você vai fazer. Dormammu, eu vim negociar. Morre. Dormammu, eu vim negociar. Morre. Não, é engraçado que a gente leu críticas, os comentários sobre o filme, todo mundo falando assim, foi legal o desfecho... final ali do combate. Aí você, como, né? Sei lá, ficava curioso. Aí chega nessa cena, assim, e é legal mesmo, aí fala assim, não, eu tenho uma joia, uma magia do tempo. Vou lá prosear com o Dormammu. Já que eu não posso peitar ele, né? Vou matar ele de raiva. Deixa ele puto. Não, a gente já fica, não, para, velho. Não, eu falo... Dormammu! Na segunda vez eu falo assim, eu negocio pra você, não tem problema não. Vai, não, e novamente o filme começa a ficar muito gore, cara, que o cara começa a matar o Strange de uma forma muito esquisita, velho. É, você vê umas estacas atravessando ele. É só sofrimento. Começa a dar uns arrepios. Pulveriza ele. Várias vezes. Várias vezes. E ele explica, né, não, esse aqui tá preso em mim. Então eu vou ficar nesse loop infinito com você. Você vai saber o que, tipo assim, que você tá fazendo comigo, mas eu sempre vou voltar. Aí eu disse, nossa, que desgraça. Fudeu. Esse cara vai ficar aqui o dia inteiro falando comigo que quer negociar. É, e ele meio que falou, ou a gente negocia, ou você... Ou na eternidade. É, e você não vai ter controle nem da sua dimensão. Imagina, velho, você é um bichão foda pra caralho em comanda a porra toda, e de repente você tá preso na linha temporal. É o que é o... Maldito linha temporal. É a segunda vez que aconteceu isso. Maldito Dr. Brown. Já aconteceu isso, né, velho? Na segunda vez que aconteceu aquilo, ele já deu pirante. Que porra é essa? Não, ele parou, ele foi começando a falar de novo, velho. Pera aí. É, o Dorman, ele para. Não? Déjà vu? Mr. Doctor, it's strange. Maybe. Who am I to judge? A coisa interessante que eu vi, cara, é que a feição lá da Maria Mole foi feita pelo Cumberbatch, cara. Pelo Benedito. Apesar da voz não ter sido, não sei porquê. Mas... É, captura de movimento. É, a captura de movimento parece que foi o próprio Benedict que... Foi ele que fez mesmo. Falou pro diretor, propôs, né? Pra ele. Deixa eu. Então, o quê? Não tô fazendo nada mesmo. Ah, gostou de ser o Esmalte? Já né? Fui dragão. Agora eu vou ser uma Maria Mole. Já fui um dorgão. Agora quer ser uma Maria Mole. Cósmica. Ah, pra ver. Eles não chamaram o Andy Serkis, né? Porque... Nossa, de novo não. Nossa, peso o Andy Serkis, cara. E o que vocês acharam das duas cenas pós-crédito? Véi, eu tava achando, ó, Thor Ragnarok vai ser divertido pra caralho, tem um Hulk, não sei o que, finalmente o Hulk. Falei, deve ser um filme piração fudido. Aí eu descubro que, Doctor Strange vai estar lá também. Vai ser um filme piração fudido. Ele já aparece com a luva, vocês perceberam isso? É, ele tá de luva, falei, nossa. Tá com a luva. Não, e é bacana que é a luvinha amarela. Assim, é uma luvinha de couro, não, é uma luvinha amarela, assim, parecendo de seda. Ah, e realmente, cara, eu achei muito massa o jeito, ele sentado na poltrona, meio de lado, assim, e realmente escutando Thor, cara. O que ele tá falando? Eu reúno informações sobre super seres do universo inteiro, eu tô aqui pra te ajudar, me conta, o que você precisa? Não, eu reúno ele pra reúno informações de seres que ele não gostaria que tivesse na Terra. Aí ele fala assim... E você trouxe seu irmão pra cá. Tipo assim, ele está, seu irmão está na minha lista, entendeu? Aí ele fala, não, porque tá procurando problema de família, Quero saber o que as guardiãs estão fazendo aqui. Mas eu achei interessante isso do personagem, cara. Ele é super poderoso e de acordo com a storyline da HQ, quando ele pega essa luva aí, ele fica picão também, né? Sei lá, tem um troço assim. Ele tá com a luva e tá foda. E, véi, achei interessante a forma dele conversar com o Thor, por exemplo. É o Thor. Eu pergunto pro Thor, você aceita chá? Ele não, acho que é outra coisa. Ah, é mesmo. Aí parece um chá próprio, a caneca, monstro. Uma cerveja que não termina. É que tá acabando a cerveja, você vê. Ah, mas ele conversa com o Thor, mas nem eu tenho respeito pra ele, esse Thor também do filme, não. Esse Thor do filme não dá respeito pra ninguém. O Thor do quadrinho, tudo. Oi, eu sou o semideus da puta, fudeu. Esse Thor dos filmes, ele é fanfarrão. Não, depois o Thor chamar a tempestade de bitch. Ah, velho... Ah, mas é o Thor fanfarrão, velho. Você tem que. O Thor falou, chamou o tempestade de bicho, mas eu queria fazer isso na cara do Pantera, filho. Aí o pau vai dar o B.O. lá. Qual quebra, mano? Então vamos ver então. Essa cena serviu pra estabelecer que o Doctor Strange vai estar no Thor Ragnarok. Isso foi surpreendente pra mim, não esperava isso, não. A participação dele não vai influenciar na guerra. Até porque é um lema do Strange, né? Ele não influencia nenhum ato grandioso. Ele tá ali pra proteger as dimensões. Sim. Ali, a parte que você falou que ele tá com luva e já tá pica, é porque ele é colocado como o guardião do santo de Nova York. Nova York. Então ali já tá num grau de quase que mestre mesmo, né? Não, a coisa chama ele de mestre. Ela fala mestre Stranger. Mestre. Aí ele fala assim, doctor. Porque o Wong fica em Hong Kong. De Londres foi destruído, de Nova York fica com ele. É. No filme, né, deve ser mostrar a parte que o Thor e o Loki estão na Terra. Deve ser o momento que deve ter o Strange. Possível, porque a gravação parece que já foi feita e foi em Nova York. Foi. A gravação que tem o Strange e o Thor. E o Loki. Às vezes nem... no filme nem aparece o Doctor Strange, mas só cite ele, o Thor e o Loki falando, que faz uma referência dele. Não, é, pra ele você vai porque gravou. É, assim, mas eu acho que deve ser bem a gravação, né? A gravação foi daquela cena ali. A da cena pós-crédito. Até foi porque o diretor do Thor Ragnarok, ele que dirigiu aquela cena. Ah, é verdade, cara. Entendeu? É por isso que ele tava no set, faz sentido. É. Faz sentido. É, talvez, sei lá, no início do filme eles fiquem sabendo de uma dica de onde o Odin tá e mencionem o Estranho. É, o Estranho ele fala que vai ajudar a procurar o Odin. A encontrar o Odin. É. A encontrar o Odin. Ele deve estar aí viajando pelos mundos aí, conversando com a galera. Perguntando, fazendo um network e tal. Me ajuda a te ajudar, me ajuda a te ajudar. Ajuda que eu te ajudo. Ajuda a te ajudar. É, e a segunda cena é a que o Mordo, porque na conclusão do filme ele tem a conclusão própria dele que existem feiticeiros demais. Eu concordo com isso. Na verdade ele fala... problema do mundo. Tudo que eu aprendi, eu descobri que ele entendeu que era tudo mentira, né? Era tudo Sim. errado. Então eu quero trazer esse equilíbrio pra cá. Pra força. No filme, cara, você entende que o cara era devoto 100% da anciã. É. E quando ele descobriu que ela fazia o que justamente não dava pra ninguém fazer... O que o Caecilius passou a fazer. É tipo um pai tá fumando e fala pro filho, fuma não, viu? Tá lá fumando. Ele solta a fumaça na cara dele. Na casa do menino. Na casa do menino. Aí ele fica puto. Aí ele fala. É pior de quem? Eu descobri que o problema do mundo. Até uma coisa que o Aaron falou a respeito deles aceitarem todo mundo. Ele fala: eu descobri que o problema do mundo é que tem feiticeiros demais. É. Que aí na verdade que entra a questão do Tribunal Vivo, né? Porque o Tribunal Vivo ele é um artefato. É, no filme é colocado como um artefato, sim. Nos quadrinhos é uma entidade. É uma entidade que faz mesmo. É uma entidade que dita quase que as regras ali no. Aí já ia ser pirata demais, velho. É, acho. Aí não, já basta. Cinema tem um limite. But what's this, my mantra? The Wi-Fi password. Mas afinal de contas, o que vocês acharam do filme? Gostaram? Não gostaram? Acharam legal? Acharam mais ou menos? Acharam uma merda? Eu gostei bastante. Achei, pra mim, tá no topo assim, de filmes da Marvel. Uhum. Achei do caralho. O diretor, né? O Dixon. O cara é um diretor... Que assim, sai um pouco do estereótipo dos filmes, dos diretores dos filmes da Marvel, porque o cara veio de uma linha de filmes de horror e suspense. Ele dirigiu o quê? Que nem são bons assim, velho. Não, mas não são. Do Doctor Strange. Na verdade, né? Não são bons pra gente, porque a gente não é muito chegado a isso. É. O Exorcismo de Emily Rose. É ótimo. É dele. É. A trilha sonora achei massa. Assim, a gente que acompanha o Sherlock, realmente a música faz remeter aqui. Não tem jeito, né, cara? O compositor da trilha sonora, o cara também o cara fez trilha sonora de quase todos os filmes da Pixar. O cara fez trilha sonora de vencedores de Oscar. Ele participou com John Williams no Star Wars, o Despertar da Força. Que isso. Ele tá sendo cotado pra ser o compositor da trilha do Homem-Aranha. E tipo assim, o cara... Eu gostei, cara. Então, foi... E o elenco do filme eu também achei do caralho. Eu gostei bastante do filme, assim, porque eu fui sem expectativa nenhuma. Então, eu não esperava nada, nem fui em busca de referência, em busca de easter egg. Pra mim, ele ficou entre os três melhores da Marvel. Eu acho que ainda, pra mim, primeiro é o Soldado Invernal, depois o Guardiões da Galáxia, e por terceiro, acho que ficou como ele. Eu espero mais, sim, próximos filmes, e que ele não seja tão comédia nas próximas vezes, que ele apareça como um personagem mais sério, que ele já mostrou que ele tem tudo pra ser um personagem que bota a ordem na casa de uma maneira mais centrada. Doido. Heron, o que você diz? Considerações finais sobre o filme? Ué, graficamente falando, eu achei fenomenal, como acho que todo mundo aqui concorda. Fenomenal. A parte visual do filme... Ficou megalomaníaca pra caramba, velho. Os caras tiveram muitas manhas, muitos LCD, caralho, as Dorga tudo lá. LCD, LCD. LED, 4K. LED. 4K, Ultra Full HD. É, caralho. Os caras ficaram muito doidos, velho. E... Eu fiz altos testes de sanidade durante o filme. No, foi bons de 10 a 20, cara. No. Fácil. Vários testes de sanidade. Foi uma doideira. Eu gostei muito do filme. Eu... Eu coloco ele no meu top 3 também, que eu não sei exatamente quem tá lá no top 3, mas ele tá no meu top 3. O que eu falei ali, ele é o único filme da Marvel que justifica essas doideiras de visual inteiro. Finalmente, agora, eles mostraram pra que serve o efeito visual. Bom, pra mim, é... Doutor Estranho fica no topo de melhor filme de origem, junto com Homem de Ferro, o primeiro. Questão gráfica, igual o Aurão falou, o negócio é estupendo, cara. É muito bem feito. É... O ritmo do filme é muito bom. E a escolha dos atores... Eu sou bitch do Cumberbatch do... Bitch do Cumberbatch, oi? E do... Bitch do Cumberbatch. Mads Mikkelsen, que faz o... Caecilius. Ainda tem a porra da Tilda. E tem a Tilda Swinton. Não, é engraçado. Só uma ideia aqui do... Wong. Ele chama Benedict Wong. Hã? É sério? O ator chama isso ou... É, chama o ator Benedict chama Wong. Benedict Wong. O ator chama Wong. Benedict Wong? O cara que faz o Wong chama o Wong. Nasceu pra ser. Chama Benedict ainda. É ele. Mas no mais, o filme é muito bom, cara. Realmente dá vontade de ver de novo. Bom, sempre é doída a dor da partida, mas a gente tem que ir por hoje, infelizmente. Dimensão espelhada aqui, essa piada. Você viu? Essa habilidade. Espero que não influencie a mente de vocês. Meu Deus, imagina. Piada de parte. Bom, acesse nosso site, www.cjdivinópolis.com.br. Nosso Facebook, Conselho Jedi Dividópolis, que tá lindo, bonitão. A gente fica por aqui. E não esqueçam de baixar os nossos episódios ou escutá-los no nosso, em qualquer tipo de programa, aplicativo, no caso, de podcast, porque agora a gente tá com o feed. Ou, você pode ir no Windows Phone Store também, cara. Não tem, olha, cara! Nossa, Windows Phone Store! Fih, tem podcast no Windows Phone. A gente tá alcançando os cantos mais reclusos da galáxia. Meu Deus! Aí dentro do seu aplicativo de podcast, na barrinha de procura, você digita CJDcast. Pronto, vai estar todos os 12 podcasts. Fih, tá, Guardiões da Galáxia 2 vai ter uma fita lá, esse CJDcast. Ouva nós. Ah, depende da dimensão onde você vai estar. Sabe qual é a diferença do Mr. M pro Doutor Estranho? Não. A diversão de um não tem o programa do Gugu. Por que, cara?